E baba isha, e ti bala kumbaka. E baba isha, e ti bala kumbaka. E pe pe pe re pe pe re o, pe pe pe re o. E pe pe pe re pe pe re o, pe pe pe re o. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu quero beijar essa boquinha louca. Eu vou enfiar a língua no céu. A gravação tem que ser de travessa. Bora, bora, bora. Essas meninas chupa toda, toda, toda. Quero ver, vai. Quero ouvir, chupa toda, toda. Meuscds.com. Bora, Bacurau! É a metaleira mais bonita da Bahia. Ô, pessoal! Essas meninas chupa tudo. Prepara o lambadão pra gente, vai. Prepara o lambadão. Quem dançar o lambadão mais bonito vai ganhar o CD novo do Cintura de Mola. Vou dar de presente uma camiseta quem dançar o lambadão mais bonito, hein? Assim. Essas meninas chupa. Devagarinho, Bacurau. Toda, toda. Eu quero ouvir. Quero ouvir. Bota pra torar, hein? Quem dançar mais bonito vai ganhar camiseta, Cintura de Mola. Quem sabe dançar o lambadão aí? Bota bem com a coxa aí, bora. Um, dois, um, dois. Tira o pé do chão. Ao vivo. Vem a cintura. Ô, pressão. Cintura de Mola treinando pro carnaval. Vai. Rala a coxa. Rala coxa, rala coxa, rala, rala, rala, bonito! Rala coxa, vai! Rala coxa, eu tô vendo aqui a galera tá botando pra quebrar, hein? Morena dançou, Lourinha dançou, o ralado, o rala, rala, rala, Morena dançou, Ruivinha gostou do pancadão, o rala, rala, quero ver, vai! Rala coxa, rala coxa, rala coxa, rala, rala, rala, rala coxa, rala coxa. Eu tô vendo a galera botando pra moer. Cadê a Bahia? Vai, vai, vai, vai. Galera do Piauí marcando presença, meu amigo Toninho. Bora, Piauí, tira o pé. Bebendo campari. Meuscds.com. Morena gostou, Lourinha gostou do pancadão, o rala, rala, rala. Morena gostou, Ruivinha gostou do lambadão. Galera botando pra moer, vai. Rala coxa, rala coxa, rala coxa, rala, rala, rala, rala coxa, bonitinho, vai. Coxa, rala coxa. Ao vivo é show. Valeu, negão. Bota pra moer, vai. As morenas gostou. Ruivinha gostou, você veio, acho que viu. Do pancadão, achei ela. Morena gostou. Tracy, eu acho que saiu. Se não sair, depois nós tira. Rala, rala, rala. Rala coxa, rala coxa, rala coxa, rala, rala, rala coxa, rala coxa, rala coxa. Tá legal, Bacurau. No pancadão, vai. Tô vendo a galera agitando. Vamos cantar?